Eu passei aqui até os 18 anos, aqui, 18, 20 anos, na casa dos meus pais, e ninguém me preparou nem um pouco para a vida humana. Agora cheguei aqui à idade adulta, ou fui fazer uma faculdade, ou fiz um curso técnico, ou já arrumei um trabalho. Ah, e o que mais que eu tenho que fazer depois disso? Não sei. Não sei. Não tenho a menor ideia do que mais que é a vida humana. Não sei. É uma ignorância total sobre a vida. Outro dia, olhando no Facebook, eu vi uma foto com alguém falando: a vida tem três etapas, né? Nascimento, não tenho a menor ideia do que fazer, e morte. Ah, sim, essa é a experiência humana hoje. A experiência humana das pessoas hoje. E as pessoas esquecem que é a vida humana normal. É realmente, eu sinto que é assim mesmo. Nasci, agora não sei o que fazer, e agora morri. Ah, então, agora, entenda que esse é um problema comum. Existem diferenças entre famílias que te prepararam para a morte e famílias que não te prepararam para a morte. Quer dizer, famílias religiosas, piedosas, e famílias relaxadas ou sem religião. Das famílias piedosas e religiosas, que elas, na melhor das hipóteses, elas se prepararam para a morte. Elas dizem: ó, aqui, ó, tem os mandamentos, tem Deus, Deus está olhando, se você não seguir a religião, você vai para o inferno. Bem, ótimo, te preparou para a morte, mas você não ensinou nada sobre a vida humana. O que você ensinou sobre a vida humana? Tem que ser responsável, tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que estudar. Isso não ensina nada sobre a vida humana. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, absolutamente nada. Você ensinou alguma coisa sobre a interação social, sobre os mecanismos sociais, o funcionamento da interação social imediata. Se dá que o cara tem que trabalhar, que ele tem que ser responsável, que ele tem que ser honesto, que ele tem que estudar. Não é ensinar sobre a vida humana, é ensinar sobre a sociedade, sobre a vida em sociedade. Agora, existe uma característica na espécie humana que é a seguinte: a espécie humana, diferente de todos os animais, é a única que tem que contar para si mesma a sua própria história. Não? É a única. Quando a gente é criança, o que a gente faz? Esse instinto aparece na gente, o instinto racional, vamos dizer assim, né? Ele aparece na gente como? Com as nossas brincadeiras. A gente faz, conta histórias fictícias para a nossa vida. Agora eu sou o Batman, agora eu sou o policial, agora eu sou o grande jogador de futebol. Né? Quer dizer, daí você joga, termina o jogo. Não, e essas histórias, essas narrativas, elas não precisam ter continuidade uma com a outra. Porque elas são todas fictícias. E a criança sabe que elas são fictícias. Elas sabem que é tudo só, que aquilo tudo é só faz de conta. Faz de conta agora que eu sou o polícia e você é o ladrão, você foge e eu te pego. Faz de conta agora que você tem que se esconder e eu tenho que te encontrar. Faz de conta agora que nós somos grandes jogadores de futebol. Né? Jogando a Copa. Você entendeu? Quer dizer, as narrativas são fictícias. Mas ela precisa daquelas narrativas. Por que ela precisa? O gato não precisa de narrativa para a vida dele. Gato só brinca na infância exatamente das coisas que ele vai fazer como adulto. Então ele brinca de caçar. Brinca de brigar, né? Brinca de lutinhas, brinca exatamente das coisas que ele vai fazer como adulto. Cachorro a mesma coisa, cavalo a mesma coisa, boi a mesma coisa. Né? Então, o que você faz quando criança é brincar de narrativas, é porque o que você vai fazer como adulto, quer dizer, provavelmente algo da substância da vida humana é fazer uma narrativa. E é exatamente isso que acontece quando o sujeito chega na puberdade. Quando ele chega na puberdade, ele passa a querer. Sempre pode não perceber. Ele pode, Quando a gente fala que, ele, que o ser humano quer essa coisa, quer dizer, ele tem inclinação. Não é que ele parou e pensou filosoficamente sobre a vida humana aos 15 anos de idade e chegou a uma conclusão filosófica. Ele não parou e pensou nada, não pensa nada. Mas ele já tem os mesmos, já tem, ele pertence à espécie já desde o nascimento. Então, o que ele passa a querer quando ele chega na puberdade? Ele passa a querer uma narrativa consistente e real. Factual, não fictícia sobre a sua própria vida. Ele passa a desejar essa narrativa intensamente. Ele quer contar uma história consistente para ele e interessante. Por isso que é fácil você pegar o cara de 15 anos, a menina de 15 anos, 18 anos, né, e transformar ele num revolucionário. É a coisa mais fácil do mundo. Porque o que acontece? A ideologia revolucionária dá uma narrativa humana simples, bonita, que tem uma direção clara: quem são os melhores, quem são os piores, qual é a história, qual o sentido. Ela te dá uma história. E aí você, oba, beleza, vou contar, vou fazer parte dessa história. Essa história parece verdadeira, parece interessante, eu vou vivê-la. É fácil, assim. Então. A gente passa a querer contar uma narrativa consistente para a nossa vida. Só que a gente não, primeiro, a gente não está plenamente consciente disso. Ninguém nunca contou isso para a gente. Ninguém nunca disse. Então a gente não pensou isso. Mas façam tentem fazer a memória e comece a perceber: é mesmo, qual a diferença? O que que mudou de quando eu era criança para depois da puberdade? E o que mudou é que cada vez mais, ou cada vez menos, as narrativas fictícias me contentam. Porque eu quero uma narrativa real. Eu quero ser alguém. A ideia de ser alguém é isso. Entendeu? É ser um caráter, uma personagem definida, que tem uma ação definida e um papel definido. Se a pessoa é religiosa, se a pessoa tem religião, ela começa daquele dia para diante, ela começa qual a coisa que ela mais pede para Deus sem perceber o que ela está pedindo? Ah, meu Deus, me diz o que eu tenho que fazer, me diz o que o Senhor quer de mim. Qual o meu lugar, qual o meu rumo, qual a minha direção? Qual é a minha narrativa? Qual é a minha história que o Senhor quer que eu cumpra? Deu para entender o que que significa, como a racionalidade se manifesta fundamentalmente no ser humano? Então, se manifesta justamente isso: você tem que contar uma história para você. Quando você é criança, você se contenta com uma narrativa fictícia que pode mudar a todo tempo, não precisa continuidade nenhuma de um dia para o outro. Só que quando você chega na puberdade, isso muda. Você precisa, então, começa a precisar de uma narrativa consistente. E a pessoa sempre vai dormir, todos os dias depois da puberdade, todos os dias da vida depois da puberdade, a pessoa vai dormir um pouco desiludida, um pouco angustiada, um pouco insegura, porque ela vai dormir e a narrativa do dia não se completou. Ela não sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, não sabe para onde vai. Então ela vai dormir entre a angústia de não ter não saber o que aconteceu hoje e a esperança de, quem sabe amanhã o sentido da história aparece. Quem sabe amanhã eu descubro qual é o meu rumo. E ela começa isso aí desde a puberdade. Isso começou a aparecer. Não veio completamente à tona conscientemente, mas essa necessidade começou a aparecer desde a puberdade nela. Aí o que acontece? Ela passa 10 anos assim, ela está trabalhando, ou ela está estudando, ou ela está trabalhando, ou ela está trabalhando e estudando, ou ela tem religião, ou ela não tem religião. Tudo isso aí pouco importa. Porque este problema fundamental ela vai ter, independente desse quadro social. E ela vai passar 10 anos, os primeiros 10 anos de vida adulta, quer dizer, dos 15 aos 25, são 3.600 dias. E cada um desses dias ela foi dormir um pouco angustiada, um pouco insegura, com um pouco de medo, com um pouco de frustração e raiva, tá? E com um pouco de esperança de que amanhã ela vai descobrir a resposta. Então ela tem 3.600 dias que não terminaram. Ela chega aos 25 anos de idade e ela viveu 3.600 dias que não terminaram. Então ela chega aos 25 anos e que, olha só, era para a pessoa estar no auge das suas capacidades vitais. Né? Entre 25 e 35, era para ser provavelmente para ser a década mais feliz e mais expansiva da sua vida. E ela chega esgotada aos 25 anos. E se você observar o número de pessoas que chega hoje entre 25 e 35 anos, e elas estão ou em depressão clínica, deprimidas. Então, se elas não chegaram, pode ser que ela não tenha chegado a um nível clínico de depressão, mas ela está muito triste. Para cada um que chegou ao nível clínico de depressão, tem 50 que estão muito tristes. Estão a um passo, né, da depressão em grau patológico, mas já estão muito tristes. Ou ela chegou à síndrome do pânico. De repente, ela tem crise de medo de tudo. Bom, para cada um que chegou ao nível patológico de pânico, tem 50 que estão morrendo de medo. Ou ela chega com muita raiva de tudo. Pode ser ao ponto patológico também, de se tornar ou um revolucionário totalmente destrutivo, ou um criminoso. Então pode chegar ao nível patológico, ou pode não chegou. Para cada um que chegou no nível patológico, tem 50 que não chegaram, mas estão muito perto. Observem isso. Observem isso. Observem como esses processos se acumularam em vocês mesmos desde a puberdade. E isso são o quê? Dias, um dia atrás do outro, de uma narrativa sem sentido que não termina nunca, que não se completa nunca. Também é muito comum essas pessoas, todas elas, né, terem algum tipo de fantasia de voltar à infância. Puxa vida, não, porque, só porque eu não aguento. Não é porque a infância era bom, mas é porque eu não aguento ser adulto. Não aguento mais isto. E na infância era tão bom, a gente só inventava as histórias. E o sentido simbólico, o imaginal delas era suficiente para a gente. Tá? Então são 10, 15, 20 anos. Então lá. 3.600, 5.000, 7.000 dias, 7.000 histórias. Né? Então, se a gente chega aos 30, 35, são 7.200 histórias humanas não contadas. A essa altura, praticamente toda a esperança de que vai ter uma história já morreu. Nessa altura, ele já não conta muito com Deus para resolver seu problema real. Se ele ainda tem fé, ou religião, ou piedade, ela se baseia em duas coisas, uma boa, uma ruim. A boa é a seguinte: olha, mesmo que eu não descubra o meu caminho na vida, um dia eu vou morrer e eu não quero me dar mal quando eu morrer. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, até aí tudo bem. Ou se baseia na criação de problemas artificiais, problemas que não são reais para ele, problemas histéricos que Deus resolve e ele pensa que isso aí é a religião, isso é a fé, isso é o problema consistente da vida dele, que ele tem pedido para Deus todos os dias para resolver. Deus não resolveu. Que é? O que o senhor quer que eu faça? Qual que é a minha história? Ele encontrou alguma solução meia boca? A pessoa encontrou alguma solução meia boca no seu trabalho e na sua família? Eu não sei qual é o meu rumo, mas eu sei qual é o rumo de um eletricista, ou de um professor, ou de um o que quer que eu seja profissionalmente. Então eu aprendi alguma coisa sobre aquele rumo e me acostumei a me moldar àquele rumo mais ou menos. Então ele é uma muleta. Me acostumei também ao rumo de ser ou pai de família ou mãe de família. Ah, e esse também é a minha segunda muleta. Eu tenho um par de muletas com os quais eu vou levando a vida. Ah, e que me dão ao menos uma vaga sensação de ter um rumo, de ter um sentido, de ter um propósito, ter uma história. Vocês estão entendendo qual é o tipo do problema hoje? O problema do ser humano hoje é justamente isso. Quando ele está jovem, ninguém avisa para ele o seguinte: olha, o seu problema como ser humano é que você tem que ter uma história que tem sentido. É que você precisa de uma narrativa verdadeira, profunda e consistente. Essa narrativa não pode ser encontrada artificialmente, ela tem que ser real. Para que ela seja saudável para você e não perversa para você, como uma narrativa revolucionária. Uma narrativa revolucionária é uma que o sujeito encontrou para ele. Só que ela é perversa, porque ela não é verdadeira. Aqueles não são os reais problemas da humanidade, nem muito menos as verdadeiras soluções para os problemas. Então, seu primeiro problema é esse. E essa narrativa tem que se completar todos os dias da sua vida. Então, esse eu diria, o mais grave problema dos nossos tempos. As saídas sociais, as carreiras, elas tinham alguma analogia estrutural com as possíveis narrativas da vida humana? Não? Quer dizer, a vida humana tem algumas poucas narrativas possíveis que são dotadas de sentido para o ser humano, sentido real para o ser humano. Então, as formas sociais, elas forneciam uma imagem dessas alternativas. E porque elas forneciam uma imagem dessas alternativas, integrar-se numa dessas dimensões sociais acabava fornecendo, no curso da vida, na medida da inteligência de cada um, na medida da inteligência de cada um, ou da capacidade de cada um, fornecia meios para que você se desse conta da narrativa efetiva da sua vida. Ah. Entendeu? Então, por exemplo, olha só, uma coisa que uma coisa simples, simples pra caramba. Ah. Pega a Idade Média. A Idade Média é o seguinte: qualquer um pode virar cavaleiro. São 12 anos de treino. Era 12 anos de preparação, ah, a serviço de outros cavaleiros. Qualquer um podia tentar entrar no negócio. Não confunda a cavalaria com um título de nobreza, com domínio sobre terras, domínio sobre um território. Isso era algo que você ganhava de alguém que tinha, se você valesse alguma coisa para ele. Mas é tal, o exercício da cavalaria, ou seja, a função de pegar em armas, não, era livre para todos. Aí o sujeito, o rapazinho, ia lá, começava a treinar e ele via se ele servia para aquilo. Essa era uma das principais profissões acessíveis a todo mundo. Até outra profissão, que você podia ser monge ou padre, tinha poucas. Primeiro, as opções eram poucas. Aí foram essas duas, o que mais que você tinha? Você tinha os ofícios, quer dizer, algum artesanato, alguma arte, ou cuidar da terra. Eram poucas opções, poucas escolhas. Cada uma delas, mais ou menos análoga a uma narrativa coerente da vida humana. Quer dizer, as narrativas coerentes da vida humana. Quer dizer, a vida humana tem quatro narrativas coerentes, três por si mesmo coerentes e há uma quarta por extensão. Isso corresponde mais ou menos aos dharmas ou castas hindus. E quando a gente pega o exemplo das dharmas, das castas hindus, a gente tem que lembrar o seguinte: olha, na Índia, tinha muitas religiões. A Índia acha que foi o primeiro lugar que teve esse problema. A gente está num lugar só e tem várias religiões, que nem hoje. Entendeu? O mundo de hoje é assim, não é? No Brasil você pode ser de qualquer religião que você quiser. Esse não é um problema comum para a humanidade. Mas a Índia teve esse problema milhares de anos atrás. E porque a Índia teve esse problema milhares de anos atrás, se desenvolveu na cultura indiana, desenvolveram na cultura indiana certos traços comuns. Quer dizer, olha, o que, que independente da religião que você tem que fazer. Então, essas ideias de Dharma, de casta, eles não são coisas, elementos da religião hindu, propriamente dita. Não no sentido em que a gente fala de religião hoje em dia. Mas são, não, quais eram aqueles elementos comuns que é o seguinte? Eram os elementos da civilização hindu que permitiam o seguinte, olha, por um lado, o convívio entre essas diversas religiões, e por outro, o seguinte, você se tornar um ser humano decente na prática da religião. De qualquer religião, porque você tem várias, você não tem uma só. Na Índia você tem várias religiões. Então isso não era exatamente religião, tanto que eles mesmos não chamam isso de religião, eles chamam isso de Sanatana Dharma, eles chamam isso de a lei eterna. Quer dizer, não, quais são os princípios que derivam apenas da natureza da nossa espécie? E que é o seguinte. Você sendo Vishnuíta, Shivaíta, Vedantino, Krishnaíta, ou você sendo qualquer coisa aí, olha, você é gente. Você tem que ser gente para ser qualquer uma dessas coisas. Então, naquela experiência indiana, na experiência histórica da Índia, você vê claramente distinguidas essas duas dimensões. Outros povos tiveram uma experiência mais afortunada sobre um aspecto. A experiência afortunada é o seguinte: olha, só tem uma religião decente aqui. Então você não tem esse problema de como você resolver esse convívio. Mas você também não é obrigado a distinguir o seguinte: o que faz, olha só, o que faz de um sujeito um bom cristão? Esse é um problema. E o que faz dele uma boa pessoa, independente do fato de ele ser cristão? Esse é outro problema. Se no mundo em que você vive só existe cristianismo, ou assim, as alternativas são muito evidentemente piores, tipo paganismo romano, a questão da geral não é necessário fazer distinção entre o que torna uma pessoa um bom cristão e o que torna ela uma boa pessoa. As duas coisas coincidem de fato. As únicas boas pessoas que tem naquele lugar são os caras que são bons cristãos. E os bons cristãos são as melhores pessoas. Então, esses dois critérios coincidem. Então, você não precisa distingui-los plenamente. Você pode até distingui-los conceitualmente. Você pegar os estudos dos teólogos, dos contemplativos, dos sábios, eles distinguem essas coisas conceitualmente. Mas a sociedade não precisa fornecer imagens distintas das coisas para você. Porque o problema de ser um bom ser humano nunca vai aparecer na sociedade concretamente, em grande número, separado do problema de ser um bom cristão. ou de ser um bom muçulmano, ou de ser um bom judeu, ou de ser um bom budista, e assim por diante. Deu para entender? E na Índia esse problema apareceu há muito tempo. E hoje ele aparece com muita clareza no nosso mundo. Embora nós, por exemplo, o Brasil é um país cristão. Romênia. Romênia é um país cristão. Ah, mas ele não é um país cristão como na Idade Média. Ou, que assim, olha, se você não for cristão, é feio. É feio. As pessoas não gostam de você. Isso fecha portas para você. Ah, se tivesse lá em Assis, no tempo do São Francisco, assim, não, esse aí não é cristão, ele é judeu. Ah, tá bom, a gente tolera. Esse aí é muçulmano, a gente tolera. Você entendeu? Então, quer dizer, era feio, fechava portas. O Brasil não é um país assim. Nem a Romênia não é um país assim. Então, olha só, a ideia. Assim, o que torna uma pessoa uma boa pessoa? Não está intrinsecamente ligada à ideia de ser um bom cristão. Porque o consenso geral das pessoas é que você não precisa ser cristão, mas você precisa ser uma boa pessoa. Esse é todo mundo. A sociedade em que você não precisa mais ser uma boa pessoa, bom, agora é a barbárie total. O que você quer, gato? Para de perturbar. Estou dando uma aula aqui. Você não está entendendo nada, mas é problema seu. Ah, então, esses dois problemas aparecem em separado? Você entendeu? E olha só. Como que uma sociedade te fornece os meios de saber o que é uma boa pessoa? É simples, ela te oferece papéis sociais que são considerados decentes. Ela não te oferece um ensinamento sobre a identidade humana, a individualidade, a consciência, o senso de racionalidade, como o senso de racionalidade surge. Ela não te fornece isso aí. Né? Não é uma sociedade de filósofos. Certo? Nenhuma sociedade é uma sociedade de filósofos. Ela oferece o quê? Papéis que você pode preencher. Se esses papéis são análogos às possíveis soluções para a questão o que é uma boa pessoa, as pessoas encontram algum rumo nesses papéis. Algumas escolhem o papel errado, se sentem mal, não se dão muito bem, mas elas são compensadas pelo número das pessoas que achou o papel mais ou menos adequado para ela, e encontrou a narrativa da sua vida. Gradativamente, no exercício daquele papel, na tomada de consciência daquele papel. Quer dizer, no ambiente normal existe uma correspondência, não é a mesma coisa, mas existe uma correspondência entre os possíveis papéis sociais e os possíveis tipos de identidade humana fundamental, de narrativa racional para a vida humana. Aí o que acontece com a gente? A gente não somente se torna uma sociedade laica, quer dizer, a ideia de boa pessoa é separada de maneira mais ou menos artificial e violenta da ideia de bom cristão, porque essa separação foi bastante artificial. Qual o problema? Vem cá, vem. Ele está procurando a mãe dele. É, vem cá. É. Qual o problema? Então, essa ruptura foi mais ou menos artificial. E logo depois dessa ruptura começou a acontecer. Certo? Todo mundo aqui já estudou um pouquinho de história, sabe que ela começou a acontecer, que ela teve um momento culminante que foi a Revolução Francesa, que foi um momento de grave ruptura, num país muito, muito católico, muito cristão. Então, todo mundo sabe mais ou menos as raízes da modernidade, certo? Não precisa recontar essa história. Logo depois disso, vem a Revolução Industrial, que muda completamente o cenário dos papéis sociais disponíveis. E aí instaura-se o caos. Isso é o caos moderno. Né? O caos moderno é isso. Artificialmente você separou a ideia de boa pessoa, ou bom cidadão, ou boa pessoa, pessoa decente e boa, da ideia de bom cristão. E depois você inventou novos tipos de pessoas, novos papéis sociais. Então agora você pode ser, e daí agora você pode ser o que você quiser. O último passo foi esse, foi quebrar as restrições sociais a ficar mudando de papel. Esse foi o último estágio. O primeiro estágio foi a ruptura entre boa pessoa e bom cristão, lá no tempo do iluminismo, né? Depois, agora, a Revolução Industrial. Tem inúmeros novos papéis. E os papéis antigos praticamente desapareceram ou mudaram muito de forma. E por último, olha, você pode escolher qualquer um desses papéis para sua vida. Você pode ser o que você quiser. Provavelmente todo mundo aqui foi educado mais ou menos na base do você pode ser o que você quiser. Ou se não foi educado em casa, recebeu essa mensagem da sociedade. Mesmo que em casa seus pais fossem um pouquinho mais sensatos, a sociedade já não era. E aí ficou todo mundo completamente perdido na vida humana. Sentindo ainda a mesma necessidade, porque ainda pertence à mesma espécie. Não houve uma mutação. Teoria da evolução é tudo conversa fiada. Tá? Não houve mutação. A gente não mudou de espécie. Não virou uma outra espécie de aliens supercerebrais. Não, a gente continua sendo gente como os nossos antepassados. E, portanto, continua tendo as mesmas necessidades fundamentais, os mesmos instintos fundamentais, as mesmas restrições fundamentais. E continua sendo possível para nós apenas as mesmas histórias humanas que eram possíveis para os nossos antepassados. Só que nós não as conhecemos mais, não conhecemos essas histórias mais. Tá se configurando bem o cenário aqui? As pessoas hoje em dia, hoje elas chegam, quem falou, elas chegam aos 30 anos e elas têm o seguinte: elas têm uma profissão, um papel na vida doméstica, né? Se elas deram sorte, elas casaram e tiveram alguns filhos. Hoje é muito comum elas, nem isso elas não têm, não fizeram. Então, elas têm uma profissão, têm um papel na família, e a sua presença física, do seu corpo. É só isso que elas têm para vender. Mas isso não vale muito. Isso vale muito pouco. Então ela já não pode. Não, agora eu quero vida espiritual. Quero vida espiritual e Deus e santidade aqui, mistério doloroso. Quero carregar a minha cruz. Não sei o quê. Olha, primeiro a sua cruz vai ser bem pequenininha. Quer dizer, não vai sair daí nenhum São Bernardo Claraval. Pode parar de sonhar. Porque não vai sair? Porque São Bernardo Claraval é o cara que já tem. Ele tem muita coisa para vender. Entendeu? Não vai sair nenhum São Tomás de Aquino, não vai sair nenhum Santo Alberto Magno, não vai sair nenhum Santo Agostinho, não vai sair nada disso. Então, o número de santos que você vê que são humanamente muito capacitados começa a diminuir rigorosamente. Rigorosamente, porque o número de pessoas capacitadas começa a diminuir rigorosamente. Porque toda a sua vida está planejada de acordo com papéis, um papel profissional e um papel familiar, dos quais o papel social talvez não tenha sentido nenhum. Talvez não tenha sentido nenhum. Talvez ele porque ele existe simplesmente para satisfação material da sociedade. Ou talvez seja muito difícil encontrar um sentido nele. Qual o sentido de ser um engenheiro? Qual o sentido humano de ser um engenheiro? De ser um cientista? Se essas coisas tivessem muito sentido humano, elas estariam sendo feitas há muito tempo. Entendeu? Mas há muito tempo. Então, tem inúmeras possibilidades de papel social que te dão uma profissão, mas cujo sentido humano não é auto-evidente. E que talvez nem tenham nenhum sentido humano. Então, qual o sentido humano de ser um ator de televisão? Nenhum, não tem, aquilo não tem sentido. Não tem sentido. Humanamente não serve para nada. Ele está privado de sentido humano. Alguém pode ser um ser humano apesar de ser aquilo. Então, tem inúmeros papéis assim, cujo sentido humano não é auto-evidente. É muito difícil de encontrar. Certo? E é muito fácil de você errar, escolher uma coisa que só te atrapalha, não te ajuda. E tem o outro papel, que é o papel dentro da família. Bom, pelo menos esse tem algum sentido, porque ele é baseado em estruturas, essas sim, permanentes, né? Que não mudaram. A reprodução, né? Ter papai, ter a mamãe, ter os filhinhos. Mas mesmo esses papéis já não são entendidos plenamente. Para que eles servem? A que eles correspondem? De que maneira eles satisfazem as necessidades humanas? Que necessidades eles satisfazem? Que necessidades eles não podem satisfazer? Segundo que, um outro problema, esses dois papéis são exercidos em ambientes completamente diferentes. Então, você é papai ou mamãe em casa e você é físico, professor, eletricista, engenheiro, caminhoneiro, num outro lugar. Qualquer coisa que você seja profissionalmente, você é num outro lugar. Então, isso já é uma dor tremenda para o ser humano, porque você está dividido em dois. É um lugar comum dos nossos tempos, você está dividido em duas metades. Então, o que a gente tem que fazer é entender que tudo isso aí é uma série de mudanças e erros que fizeram a gente perder o rumo. Mas que nada disso vai anular em você a necessidade que você tem de ter uma história consistente. Então, você tem que o quê? Você vai ter que repor isso. A sociedade não vai te fornecer isso aí. A sociedade não vai te fornecer isso aí, seus pais não vão te fornecer isso aí, sua família não vai te fornecer isso aí, e a igreja não vai te fornecer isso aí, porque a igreja é feita de gente que está no mesmo buraco que você. Os padres, os bispos, eles estão exatamente no mesmo buraco que você. Quer dizer, então, o que a gente tem que fazer primeiro? Resolver o problema é o seguinte: o que é ser uma boa pessoa? O que é ser um bom ser humano? O que é um bom ser humano? O que quer dizer um bom ser humano? E aí, isso é muito problemático. Sabe por que é problemático? Porque é o seguinte: a gente tem que dar o desconto, tá, do enfoque da nossa perspectiva natural subjetiva. Nossa perspectiva natural subjetiva é o seguinte: a maior parte das pessoas, se você perguntar, você é uma boa pessoa? O pessoal vai dizer, eu sou uma pessoa mais ou menos boa. Eu estou, quer dizer, na escala humana, Subjetivamente, todo mundo sente assim. Na escala humana, eu estou em algum lugar entre uma boa pessoa e uma pessoa aceitável. É assim que cada um de nós sente o nosso lugar na escala. Não é assim? Tem três pessoas aqui, ó, falando comigo. Cada um. Você vai dizer que você é uma pessoa. Não, eu sou uma pessoa abaixo do aceitável. Estou no nível praticamente criminal. Ah. Não, olha aqui, eu não sou viciado em drogas, eu não cometo crimes. Então, eu estou, no mínimo, não aceitável. Não vou dizer que eu sou uma pessoa boa. Porque eu vejo que eu estrago as coisas um pouco. Eu estrago, às vezes, um relacionamento, eu faço besteira, né? Eu não sei exatamente onde eu estou. Então, eu não vou dizer que sou uma pessoa boa. Mas eu estou em algum lugar entre o bom e o aceitável. E essa é a nossa. Vamos dizer, essa é a perspectiva natural. Naturalmente, todo mundo se vê mais ou menos nessa escala. Ou a imensa maioria das pessoas se vê nessa escala. O seu pai sempre repete aquela coisa: brasileiro bom é aquele que se acha bom quando não rouba, não mata e não pega a mulher do vizinho muitas vezes. Muitas vezes, exatamente. Exatamente. Quer dizer, por quê? Porque isso aí é o nível do aceitável. Você entrou no nível do socialmente aceitável. Então, você é, no mínimo, uma pessoa aceitável. É o que a gente considera. Tá? Mas vamos tentar compreender essa escala humana real. Vamos tentar estender essa escala ao seu máximo e tentar entender o que é cada estágio dessa escala. Então vamos pensar assim, tá, vamos partir desse chão. Existem pessoas que são aceitáveis. Existe algo que é pessoas aceitáveis. Certo? Esse chão aceitável, ele não é um plano perfeito. Ele é como a superfície terrestre. Ah, numa cidade é aceitável isso aqui, na outra é aceitável só aquilo ali. Então, existe um relevo aqui. Existe um relevo do aceitável de acordo com os tempos e lugares. Tá? Mas existe o aceitável e abaixo do aceitável existe o inaceitável. As pessoas más. Esse é o grau abaixo. Aí, acima do aceitável tem as pessoas boas. Não é assim? Boas pessoas. Acima das pessoas boas, existem as pessoas excelentes. E eu sei que isso já é um tremendo esforço de imaginação. A gente imagina aqui, não, peraí, putz, grila. A gente está aqui, segundo a nossa própria perspectiva, entre o aceitável e o bom. Mas você já tem que imaginar um grau, tem um degrau da escada aqui, ó, imagina uma escada aqui, a escada da condição humana. Então, assim, aqui, lá embaixo, tem o cara que está no buraco. É inaceitável. Tá? Aí tem o cara aceitável, aí tem o cara bom, aí tem o cara excelente, e aí tem o cara perfeito. Olha que toda essa escada, ela não está claramente delimitada na nossa mente. Se eu estiver lidando com cristãos, por exemplo, e é fácil fazer a transposição para qualquer outra religião, não é difícil. Se eu estiver lidando com cristãos, a escala dele é o seguinte: eu estou aqui entre o aceitável e o bom, e numa distância, se eu projetar infinitamente na vertical, tem Jesus Cristo. Que está fora da escala, transcendeu a escala, transcende a escala. E tem uns caras que misteriosamente estão em alguma zona chamada muito bom, que são os santos. É uma imagem bem difusa, não é uma imagem muito bem definida. Aqui, a gente. Lá embaixo, os maus. Os aceitáveis. Ou um pouco mais do que aceitáveis, mais ou menos bons. Em algum lugar muito lá em cima, Jesus Cristo. E imediatamente abaixo dele, os santos. Para a escala, a pessoa considera isso. Jesus Cristo, santos, nós e os maus. E embora os papéis relativos dessas figuras estejam corretos, essa é uma imagem muito difusa. Os papéis relativos, eu concordo plenamente, que a hierarquia, né? Sim, os maus estão abaixo da gente. Os santos estão acima da gente. E Jesus Cristo está muito acima da gente. Até aí concordo perfeitamente com você. O problema é que essa imagem não é suficientemente adequada. Ela não tem definição suficiente. Porque nessa imagem, olha só, nessa imagem, não existe nenhum grau entre nós e os santos. Isso quer dizer que o próximo estágio da minha vida é ficar santo. Só que ninguém consegue. Ninguém consegue dar o salto de pessoas mais ou menos boas para o salto de santo. Então, talvez é porque existam graus intermediários que nós não estamos definindo muito bem. Talvez a gente esteja tentando saltar etapas. E esse salto seja impossível para o ser humano. Nós estamos, literalmente, então, tentando dar um passo maior que a perna. Maior que as pernas. Não é essa uma expressão comum? Pois é, mais ou menos isso. A nossa imagem da hierarquia humana, ela é difusa demais, tem saltos, tem vazios, não, tem lacunas. E a gente tem que preencher essas lacunas. Então vamos tentar entender o que é a pessoa boa. O que é uma pessoa boa? E aí a gente vê que a gente já não sabe exatamente o que é. Não é difícil imaginar que a pessoa boa. Olha só, é tão indefinido isso que é. Não é difícil imaginar que a pessoa boa é alguma coisa entre nós e os santos. Mas essa imagem, a nossa imagem é tão difusa que a gente imagina a pessoa boa. O santo como uma pessoa boa. Uma pessoa muito boa. Num certo sentido, né? Se a gente pegar só essa definição de imagem que a gente tem, assim, o santo é uma pessoa muito boa que faz milagres. Isso é uma definição precisa, não do que é o santo, mas da imagem que temos dele. Não é essa imagem que a gente tem do santo? Ou tem mais coisas que definem ele que você é capaz de explicar? Eu posso, claro, repetir expressões teológicas que são completamente vazias na minha imagem do que é a humanidade. São meras vacuidades. Eu posso dizer, não, o santo é aquele que não é ele, mas ele que vive, é o Cristo que vive nele. Bom, sim, o que é isso aí? Como é que o Cristo vive em alguém? E aí você não sabe, e você tem que inventar uma imagem. Toda vez que a gente afirma para a gente uma coisa, que a gente não sabe o que é, e a gente quer acreditar nela, a gente tem que preencher ela com uma imagem qualquer. Geralmente a imagem é alguém que decidiu servir a igreja e servir o Cristo. E daí ele serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu, serviu. E aí ele foi promovido na carreira e de repente virou santo. Ele deixou de ser uma pessoa mais ou menos boa e, de tanto servir, ele ficou santo. Tudo bem difuso, vago e misterioso. Então, vamos entender o seguinte. Vamos tentar voltar ao seguinte. Vamos parar com um pouco de teologia. Vamos parar um pouco a teologia. E vamos tentar entender em termos humanos o que é essa espécie aqui. E a gente já viu, olha, uma característica dessa espécie é que os membros dela precisam contar a história deles para eles mesmos. Essa é a primeira característica. Certo? Então, a gente tem que entender, olha, a primeira coisa para ser uma pessoa boa é que eu preciso ter uma história coerente. Eu preciso saber qual é a minha história. Contar ela adequadamente. Tá? E saber que eu estou avançando nela, que a história está caminhando. E se vocês lembrarem alguma coisa sobre literatura, é que, olha só, toda história é a história de uma ação. Não é isso? Qual a base fundamental de toda narrativa? Uma ação. Tem um ponto de partida, tem alguma coisa que o cara faz para alcançar algum outro estado. Então, Hamlet, né? Qual é a ação? Recuperar o trono do usurpador. Matar o usurpador e recuperar o trono. Tem uma ação. Não é isso? Cada história, se pegar toda e qualquer história que você lê, toda e qualquer narrativa é definida por uma ação. Então, se vocês agora lembra das brincadeiras da infância também? As brincadeiras da infância eram definidas por uma ação. Todas elas eram definidas por uma ação. Agora você é o Batman e você prende os bandidos. Agora você é a professora, você ensina as criancinhas. Agora você é a mamãe, você alimenta os bebezinhos. Agora você é a polícia, você prende o ladrão. Agora você é o ladrão, você foge da polícia. É. Agora você é o jogador de futebol, você joga a bola naquela rede. Eu percebi toda. Pode acontecer um monte de coisa na brincadeira. Assim como pode acontecer um monte de coisa no livro que você está lendo. Mas tem uma ação que guia o processo, que dá o fio condutor, que diz o que está acontecendo, o que é isso que aconteceu. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer com a sua vida, você vai ter que descobrir isso para se tornar uma boa pessoa. Bom, cada dia da minha vida tem que ser definido por uma ação. Tem que ter alguma coisa que eu me proponho desde o começo e que eu faço ou não no fim, que eu consigo fazer ou não. Não precisa ser uma. Nem toda narrativa é uma narrativa bem-sucedida. Então, Hamlet não é uma narrativa bem-sucedida. Ele mata o usurpador. Mas ele não pega o trono. É, deu meio certo. Então, pelo menos mais faz sentido a história. Porque tinha uma, ela era definida por uma ação. E, aliás, você só pode dizer se ela foi bem sucedida ou mal sucedida, se ela é definida por uma ação, uma história. Então, a primeira coisa que você vai ter que aprender é isso. Ah, os meus dias vão ter que ser definidos por alguma ação. Mas olha só, não pode ser qualquer ação. Porque aí entra uma segunda característica da espécie humana, que é nós somos animais. E no animal, a ação própria do animal, todo animal, é definida por sua percepção. Assim, qual a ação própria do vegetal? Você pegar assim, qual, se os vegetais contassem a sua história, que histórias contariam? A história de quantos filhos eles fizeram? A história do vegetal. O vegetal está sempre, sempre, constantemente, constantemente, aplicado numa única ação. Se reproduzir. O sentido existencial do vegetal é se reproduzir. Dá para perceber isso aí? E eu sei que, por causa da mentalidade moderna, por causa de teoria da evolução, teoria freudiana, e etc, etc, as pessoas pensam, ah, o animal também. Ele só quer se reproduzir. O instinto principal dos animais é se reproduzir. E isso é uma mentira tremenda. Isso é uma mentira tremenda. Observe você mesmo, quando você alcançou a puberdade, quando você alcançou a capacidade de se reproduzir. E se pergunte se você saiu na rua e quando você viu as moças, no caso de um rapaz, você viu as moças, a imagem que apareceu na sua mente foi delas carregando os seus bebês. E essa imagem foi profundamente atraente para você, interessante. Não foi exatamente isso que você pensou. E a moça também, ela viu os rapazes, ela não se viu carregando os bebês dos rapazes. Pelo contrário, na adolescência você viu bebês e pensou, caramba, para que alguém quer essa coisa? Muito mais provável você ter pensado isso. Até ter pensado, ah, que bonitinho, que coisa frágil, mas não quero saber disso aí. Não quero um desse para mim, não. Então, claro, você pode ter saído na puberdade e é muito provável que os rapazes, logo depois da puberdade, perceberam as moças como coisas atraentes e as moças perceberam os rapazes como coisas atraentes também, mas nenhum deles estava pensando em se reproduzir. Ninguém estava pensando em reprodução. Ninguém estava pensando em beber, fazer nenês. E, de repente, ter um monte de catarrento do seu lado. Ninguém, ninguém, ninguém estava pensando nisso. Isso é muito importante da gente perceber. Caramba, peraí, realmente, muitos dos meus problemas vêm disso. Quer dizer, o problema é com, o que acontece com o animal. O animal, ao contrário do que dizem as teorias modernas, ele não vive para se reproduzir. Ele não vive para se reproduzir porque isso não, o instinto de reprodução, a necessidade de reprodução, não tem origem psicológica. Quer dizer, não é por si mesmo. A reprodução não é por si mesmo um fenômeno de consciência, um fenômeno de percepção. Se ela fosse um fenômeno de percepção, os vegetais seriam capazes de se reproduzir? Ou teriam que ser dotados de percepção? Hã? Vem cá. Então, o animal é movido pela percepção? E o preenchimento da percepção, quer dizer, a plena atividade perceptiva, é uma grande finalidade para ele. Então, se você observar os animais, que nem esse gatinho aqui que está nos chateando. Por que ele está nos chateando? Ele está nos chateando porque ele está entediado com a situação dele, porque ele está ouvindo a voz da Flore lá no outro lado da casa. E ele está aqui. Por algum motivo, a Flora não pode levar ele para lá agora. Sei lá, acho que ela está fazendo crochê, daí é impossível ele. Não dá para conviver com ele. Ele e o crochê não podem conviver. Mas ele quer ir para lá. Por que ele quer ir para lá? Porque lá tem experiências mais interessantes, tem outras coisas para ele perceber e para ele interagir com o objeto da sua percepção. Então, ele quer ir para lá para preencher isso, que é a sua principal atividade vital, a percepção sensitiva e estimativa. Para quem não assistiu às nossas aulas sobre outros assuntos, onde a gente explica, olha, o que é percepção sensorial, o que é estimativa. Então, vai lá e assiste. Assina o ICLS, assiste, que eu não vou explicar de novo. Mais um motivo para vocês assinarem o ICLS e facilitarem a minha vida. E assistirem as aulas, não só assinar. Pode assinar só para facilitar a minha vida. Eu não vou me incomodar. Mas se você assistir as aulas, vai ser um benefício para você também. Não vai ser apenas um dinheiro que você deu apenas de caridade. Você vai ganhar alguma coisa em troca. Então, ele está tentando essa plenitude, ele quer se exercitar, ele quer usar todo o potencial que o corpo oferece. E que ele percebe que o corpo oferece. E basicamente a estimativa é isso. E o ser humano é a mesma coisa, só que ele tem um terceiro modo de percepção, que é a inteligência abstrata. E é esse terceiro modo de percepção que faz com que ele não queira apenas prazeres e o, vamos dizer, o desenvolvimento, o desdobramento do seu potencial físico. Embora a gente queira essas duas coisas também. Eu quero que as coisas sejam agradáveis para mim. E eu quero que eu realize coisas que são interessantes e que me mostraram o domínio do meu corpo sobre o mundo. A gente tem esse outro modo de percepção, que é a inteligência abstrata, a inteligência no sentido estrito da palavra. E é essa inteligência que, surgindo na gente desde pequeno, nos dá a necessidade de contar a nossa história, de fazer a narrativa. Quer dizer, lá no fundo da nossa consciência tem uma inteligência que intui as quatro causas do Aristóteles, intui esses tipos de causas, embora a gente não tenha ainda o conceito claro e distinto delas, porque ninguém foi estudar filosofia. A gente sente que só quando você tem a causa final de uma coisa, você explicou ela. Você entendeu ela. Então a gente está toda hora procurando. O que a gente está procurando? Uma narrativa. Uma explicação pela causa final. Qual o propósito dessa brincadeira? Qual a ação? O que a gente realiza quando a gente realiza essa brincadeira? Então, essa é a causa final dela. A causa final do jogo é ganhar o jogo, a causa desse aqui é alimentar os nenezinhos, ou o que seja a brincadeira. E quando a gente chega à puberdade, a gente quer essa mesma plenitude. Então a gente quer os prazeres, quer ter prazer, porque a gente tem potências sensitivas, né, os sentidos. E a finalidade dos sentidos, a perfeição dos sentidos é o prazer. A gente tem estimativa, quer dizer, a gente quer ser hábil em alguma coisa, realizar o nosso potencial físico, superar alguma dificuldade, dominar alguma situação. A gente quer algum tipo de maestria, algum tipo de competência. Todo mundo gosta de ser competente. E a gente também quer uma narrativa dotada de sentido. Com a diferença que agora eu quero uma narrativa dotada de sentido que seja real. E a gente procura lá na gente, procura lá na sociedade e não acha em lugar nenhum. E aí que vem a nossa ajuda, esses conceitos hindus. E que, como a gente falou, olha, são conceitos mais ou menos explícitos no hinduísmo, mas eles são dados da vida humana. Eles não são características de uma religião hindu. Não, por favor, não confundam uma coisa com a outra. Então, se pegar a sociedade romana, os três papéis fundamentais, as três casas fundamentais estavam lá definidos na estrutura social. Se pegar a cristandade medieval, então você tem aqui, ó, de um, você tem o sacerdócio e a vida monástica, você tem a cavalaria e a aristocracia, e você tem lá os artesãos e os agricultores. As estruturas sociais, praticamente todas, claro, com diferenças entre uma e outra. Você vai ver que elas se organizavam em três grupos fundamentais, em quase que todo lugar, que são também, olha só, se você lembrar a apostila do meu pai sobre o poder, são as três formas fundamentais de poder: poder da persuasão, poder da destruição, poder da negociação. E por que que isso é tão constante na vida humana? São constantes desde a pré-história. Eles são constantes na vida humana. Porque, de um modo ou de outro, o foco desses três tipos de atividade é um foco que faz profundo sentido para o ser humano. Faz muito sentido. Quer dizer, ele oferece, não o papel social. O papel social depende da saúde da sociedade. Os papéis sociais, eles foram definidos a partir de focos da vida humana, né? Focos que são definidos como, assim, olha, conhecimento e sabedoria, dignidade e honra, prosperidade e conforto. Esses são três focos possíveis para a vida humana. Você pode, qual a narrativa da minha vida? A narrativa da minha vida é a aquisição de conhecimento e sabedoria. A narrativa da minha vida é a aquisição de dignidade e honra. Ou a narrativa da minha vida é a aquisição de prosperidade e conforto. Tá claro que todas essas coisas são interessantes para o ser humano? Conhecimento e sabedoria. Bom, quem quer ser ignorante? Você pode aceitar o preço de ser ignorante se o custo de tornar-se sábio for muito alto. Mas não pode dizer que você naturalmente quer ou prefere ser ignorante. Mesma coisa, quem quer ser desrespeitado pelo próximo? Ninguém quer ser desrespeitado, todo mundo quer ser honrado. Quer ter alguma dignidade diante do seu próximo? E também quem quer ser miserável e desgraçado, e passar fome, ou passar frio, ou passar dor, também ninguém. Então, esses são focos naturais. Num certo sentido, essas são as categorias de bem para a espécie humana. E por que elas são categorias fundamentais? É porque em todas elas é possível. Em cada uma delas, fazendo de uma delas o foco da sua vida, é possível um pleno desenvolvimento da sua estrutura perceptiva. Lembra que a gente é um animal? E o animal, o que ele quer da vida? Ele quer o pleno exercício da sua capacidade de percepção. Pleno exercício. Então, olha só. Se você observar, a aquisição de qualquer um desses bens causa prazer. Então está lá o elemento de prazer, o elemento sensitivo. A aquisição de qualquer uma dessas coisas envolve alguma habilidade, o domínio de alguma situação. Então está lá o elemento estimativo. E todas elas envolvem alguma aplicação da inteligência. O pessoal pensa assim, não, eu quero obter prosperidade e conforto. Então, eu não quero esse negócio de inteligência, de estudar, porque o que eu quero é prosperidade e conforto, o que eu quero é ganhar dinheiro. É mesmo? Como é que você vai ganhar dinheiro sendo um idiota? Você vai ter que. A diferença entre procurar conhecimento e sabedoria e procurar prosperidade e conforto é que prosperidade e conforto só exige que você exerça a sua inteligência sobre um domínio limitado da realidade. Mas a sua inteligência tem que ser exercida ativamente ali. o domínio do o que é valioso para as pessoas, o que as pessoas querem adquirir, o que as pessoas querem me dar dinheiro para receber. É simplesmente isso. Não tem outro jeito de obter prosperidade e conforto. Não, eu quero ser um idiota, sabe, fazer um negócio apenas mecanicamente e ganhar um monte de prosperidade e conforto. Meu filho, você está na mão toda a sua prosperidade e conforto. Se você é passivo, sua inteligência é passiva em relação à prosperidade e conforto, toda a sua prosperidade e conforto está na mão de quem a conquista prosperidade e conforto ativamente, por meio de um exercício pleno de todas as suas dimensões perceptivas. Dá para entender isso aí? Quer dizer, cada uma desses domínios tem um potencial para exaurir a sua capacidade perceptiva. Opa, ali você pode despejar tudo o que você é capaz de realizar cognitivamente. Também você pode fazer uma outra analogia, essa com um ternário herdado da Grécia Antiga. Você pode dizer que, olha só, também a diferença fundamental entre esses três é que é o foco numa ideia. É o foco da inteligência numa ideia fundamental. Então, conhecimento e sabedoria, bom, está tudo focado na ideia de verdade. O que é conhecer? Conhecer é saber se algo é verdadeiro ou falso. A mesma coisa, dignidade e honra está centrado na ideia de bondade, o que é bom. E prosperidade e conforto na ideia de beleza. Porque o que é valioso senão o que é belo e útil? E assim, evidentemente. Ora, todas essas são ideias profundas que são capazes de apaixonar a sua inteligência. São ideias capazes de apaixonar a sua inteligência. Mais ainda, como a sua inteligência é instinto, num certo sentido, a sua inteligência é instinto para o ser. Para a realidade. Ora, essas são ideias que os antigos diziam que eram conversíveis com o ser. Então, o foco cognitivo numa dessas ideias não é em si mesmo um grande limite, não é uma mutilação artificial da sua inteligência. Se o sujeito fala para mim, não, eu quero ser um grande pintor, isso é uma mutilação artificial da sua inteligência. Ou eu quero ser um grande matemático. Ou eu quero ser um grande médico. Assim, pode ser qualquer uma dessas coisas. Pode querer qualquer uma dessas coisas. Mas isso é uma mutilação. Isso por si é uma mutilação da sua inteligência. A sua inteligência não foi feita para estudar uma categoria específica de objetos. A sua inteligência foi feita para o ser. A sua estimativa foi feita para que você se torne capaz de superar desafios. E os seus sentidos foram feitos para satisfazer as necessidades do seu corpo e a sua necessidade de prazer. Então, você pode mutilar artificialmente essas capacidades perceptivas e se dedicar a um objetivo que é menor do que elas, mas a sua vida, em termos humanos, a sua vida será frustrada. As únicas ideias decentes em torno das quais a sua vida pode girar são essas três: verdade, bondade ou beleza. E essas têm um potencial. Por quê? Porque essas podem te abrir para toda a realidade. Eu ia falar, tá claro isso aí, mas eu não quero falar porque eu sei que sou muito viciado em falar isso. Mas tá claro isso aí. Agora eu vou falar não por vício, mas só para vocês. Para... Tá, entendi até agora. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai ter que entender: não é possível ser uma pessoa boa sem ter uma narrativa consistente para a sua vida, que tenha como foco uma dessas três ideias. É que o próximo passo da sua vida, portanto, não é ficar santo. Aquela ideia difusa aí. Não, o próximo passo da sua vida é dar a ela uma narrativa consistente. E uma narrativa que tenha um potencial humano total. Se você reduzir a sua narrativa a, ah, não, eu quero ser um grande psicólogo, eu quero ser um bom psicólogo, eu quero ser um bom papai ou uma boa mamãe, tá? Se você reduzir a qualquer uma dessas coisas, essa narrativa é indecente. Ela é insuficiente. Ela não tem potencial para abarcar toda a sua capacidade cognitiva. Ela é, portanto, uma mutilação humana. Se você fizer isso dentro dos limites da lei, nós todos te consideraremos uma pessoa aceitável. Mas você jamais será uma pessoa boa. Vamos definir, então, este próximo estágio da ascensão humana, da nossa escala, né, biográfica, que é ser uma pessoa boa, é ter uma narrativa consistente que me abre para todo o potencial cognitivo da espécie. E como nós podemos nos beneficiar, ao menos numa pequena medida, da sabedoria do Cristo? Vamos lembrar que o Cristo disse, muito sabiamente, que a cada dia basta o seu mal. Quer dizer, não é suficiente que eu faça disso um foco para a minha vida, mas que eu faça disso uma narrativa diária. É necessário que eu faça disso uma narrativa diária. Então, qual é o próximo passo da vida? O próximo passo da vida é o seguinte: você tem que escolher um desses três. Você tem que descobrir qual o que te compete, qual o melhor que você pode fazer. E você tem que começar agora o seguinte: agora você acorda, você faz as suas, lá se lava, faz as suas necessidades, daí você vai lá, faz a sua oração. E aí você pega o seu foco. Qual o meu foco? Não, o meu foco é conhecimento e sabedoria, certo? Vamos pensar que o seu foco é conhecimento e sabedoria. Aí você fez as suas orações, você vai se perguntar: o que eu vou aprender hoje? Eu tenho que chegar ao conhecimento da verdade hoje. Esta é a ação do meu dia: chegar ao conhecimento de certas verdades. Então você tem que se propor isso logo no começo do dia. E aí você se propõe. Ah, eu acho que eu vou estudar um pouco de filosofia, acho que eu vou estudar um pouco de história, ou acho que eu vou estudar um pouco de filosofia política, ou o que seja que você vai estudar naquele dia. E daí, então, você toca ir lá estudar. Então, você fica lá uma meia hora, 40 minutos, uma hora estudando. Depois você passou uma hora estudando. Aí você tem que corresponder às necessidades desta caótica sociedade industrial. E que você vai? Então você toca aí trabalhar. Você estudou a sua uma hora. Toca trabalhar, vai trabalhar. Ah, que trabalho que eu vou fazer? O que você fez ontem? O mesmo que você fez ontem. Não, não vá mudar de trabalho hoje porque você encontrou um foco. Não pense que você vai poder fazer isso assim, magicamente. Tá? Não, não, vai fazer exatamente o mesmo trabalho. Você aprenda a usá-lo, ao menos, como princípio de satisfação estimativa. Quer dizer, ataque ele, tente dominar todas as tarefas dele. porque isso vai exercitar a sua estimativa. Entendeu? Mesmo que ele não tenha sentido total e pleno para você, ele serve como exercício da sua estimativa. Vai lá, faça isso. Todo o trabalho, a não ser que você esteja lidando com uma máquina muito perigosa ou com criminosos, ou com, sei lá, incêndios. Todo trabalho exige apenas atenção intermitente. Nenhum trabalho, quase nenhum trabalho exige atenção constante. Como ele exige atenção intermitente, o que você usa? Você, nos momentos em que você estaria apenas pensando nos outros problemas da vida. Você não vai estar pensando nos outros problemas da vida. Você está pensando nas coisas que você estudou de manhã. Porque você tem que entender que esta é a narrativa do dia, o resto são peripécias. Cuidar das crianças é peripécias, cuidar da casa é peripécias, trabalhar e lidar com o render alguma coisa no trabalho, tudo isso é peripécias que o cenário impôs para você e você vai ter que atravessar elas como o herói da sua narrativa. Mas é só peripécias, entendeu? Não há sentido. Não é a história que está sendo contada. A história que está sendo contada é o que você, se a sua medida é conhecimento e sabedoria, a história que está sendo contada é o que você está tentando aprender hoje. Aí você terminou o seu dia de trabalho. Você vai voltar para casa, vai descansar um pouquinho, tomar o seu banho, ou o que seja. E vai chegar a hora da sua oração noturna. Já chegou a hora da sua oração noturna. Então, antes de fazer a oração, você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu aprendi hoje? Você vai ver onde a história terminou. Ah, e quando você vê onde a história terminou, às vezes você vai notar que, às vezes você, puxa vida, entendi isso aqui, aquilo ali, aprendi algumas coisas sobre as coisas que eu estudei hoje. Ou, às vezes, assim, aprendi algumas coisas, não tinha nada a ver com o que eu estudei hoje, porque isso aqui me levou a outras questões que eu tinha estudado na semana passada ou no ano passado. Mas você aprendeu alguma coisa também? Certo? Pode ser que você não tenha aprendido nada, mas pelo menos você tenha formulado um plano melhor de estudo. Né? Descobrir que livros eu tenho que ler para entender esse assunto. Ou que perguntas eu tenho que fazer, as perguntas ficaram mais claras. Quer dizer, houve alguma modalidade de progresso. Ou não houve nenhum progresso. Você pode chegar e também falar, putz, grila, me dispersei e não aprendi nada. Dependendo, então, do resultado, é a oração que você vai fazer. Se você aprendeu alguma coisa, você vai virar para Deus e falar: muito obrigado, meu Deus. Eu aprendi alguma coisa hoje. Eu me pus na intenção de aprender e o Senhor me deu. Eu pedi e o Senhor me deu. Agora, por favor, meu Deus, planta isto que eu aprendi em mim, para que dê frutos no futuro. Porque eu posso muito bem aprender uma coisa hoje e esquecê-la amanhã. Lembre-se. Nessa hora você confessa diante, você agradece a Deus, e aí você confessa diante dele a mutabilidade da sua mente. Entendeu? Porque essa é uma diferença objetiva entre você e ele. Você pode saber uma coisa hoje e não saber mais amanhã. Ele não. O que ele sabia ontem, ele sabe hoje. Então, ele pode plantar isso que você aprendeu hoje na sua alma. E isso rende frutos no futuro. Entendeu? E aí você faz, então, uma oração de gratidão e pedindo para que Deus plante aquilo. Ótimo. E se você não aprendeu nada? Foi uma narrativa trágica, mas ela tem um fim e um sentido. E o fim e o sentido é assim: você vê, putz, não aprendi nada. Ao invés de virar para Deus e falar: ai, meu Deus, mas é que eu tenho muitos problemas, a mamãe ficou doente hoje, e as crianças ficaram chorando, e o patrão não sei o quê, e eu tive que não sei o quê, e eu estava tão cansado. Ao invés de falar tudo isso aí, de contar todas as peripécias do dia, que ele já conhece, tá? E usá-las como justificativas, você vai dizer para ele: meu Deus, me perdoe, eu joguei fora um dia da minha vida. Eu joguei fora um dia da minha vida. Eu perdi um dia. O Senhor me deu um dia e eu não realizei nada com ele. Entendeu? Entenda-se nessa hora como o servo ruim que não rendeu nada. Confesse-se diante dele como o servo ruim que não rendeu nada. Como o filho pródigo que só espalhou os bens e não, ao invés de criar outros bens. Entendeu? Entenda isso, confesse isso para ele e diga para ele: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, se eu vier a morrer essa noite, não me julgue pelo dia de hoje que eu joguei fora. Mas ser misericordioso com a minha condição. Então, é uma tragédia que se encerra. Mas ela se encerra com um lamento diante de Deus. Entendeu? Então, as duas narrativas são coerentes. São completas e coerentes. E embora você ainda possa carregar peripécias de um dia para o outro, quer dizer, pode ser que tenha coisas que, assim, ah, puxa vida, não dei banho nas crianças hoje, tem que dar amanhã. Então, peripécias vão ser transplantadas de um dia para o outro. Porque as peripécias são dadas pelo cenário existencial, são dadas pelo mundo, não são dadas por você. A sua vida. Você não carregará o fardo da sua vida de hoje para amanhã. Porque a sua vida se completou hoje. Se encerrou hoje. O mal do dia foi vencido. Aquele que o Cristo falou: a cada dia basta o seu mal. Essa é uma vida encerrada. Isso aí são as vidas passadas dos budistas e dos hindus. As suas encarnações passadas. Você já está com 25 anos. Bom, você tem 3.600 encarnações passadas não resolvidas. Fantasmas que você carrega em você e que ficam. Você tem que arrastar no curso da sua vida. Ninguém foi enterrado. Nenhuma vida foi completada. Então você tem que completar ela. Você completou ela. Opa, amanhã é um novo dia, uma nova vida. Se você fizer isso, até isso se tornar um hábito, isso se tornar um hábito é cerca de 2 ou 3 anos numa vida humana. Entendeu? 2 ou 3 anos. Não, não, não. E você escolheu efetivamente a melhor clave que era possível para você. Existe uma hierarquia entre essas três claves. Embora todas elas sejam boas, existe uma hierarquia entre elas. Conhecimento e sabedoria é melhor do que dignidade e honra. Dignidade e honra é melhor do que prosperidade e conforto. E você tem que. Lembra que a gente falou? A questão é a seguinte: você tem que usar o máximo que você tem. Você tem que exaurir a sua capacidade perceptiva. Então, você tem que escolher a melhor clave que é possível para você. E você tem que completá-la, essa narrativa, 1.000 vezes. 3 anos. Né? 1.000 vezes. Antes de. Se você faz isso 1.000 vezes e é a melhor clave. Então, você chegou ao grau de ser uma pessoa boa. Você tem uma boa vida. Entendeu? Isso é ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa é ter uma boa vida. E o que é bom? O bom é o que é cheio, não o que é vazio. É tão cheio que tende a transbordar. Deu para entender o que é uma pessoa boa? Então, opa, legal, ótimo. Estabelecemos um estágio entre nós e os santos. Primeiro estágio entre nós e os santos. Esse é o primeiro estágio que a gente tem que lutar para conseguir. Você avançou na direção da norma humana, da norma da espécie. Você tem que entender que a santidade é um estado em que o seguinte, é um estado em que o sujeito individual transcendeu a norma humana. Então, o santo é o sujeito, vamos tentar definir na escala humana, o santo é o sujeito mais que perfeito. Quer dizer, olha, existe o sujeito aceitável, o bom, o excelente, o perfeito e o mais que perfeito. O santo é o mais que perfeito. Então, esquece o santo, esquece a santidade, porque você não vai alcançar. Não tentando pular. Não enquanto você não deixar os mortos enterrarem os mortos. Opa, todo dia você tem que morrer, tem que terminar, tem que acabar. Tem que acabar uma história. Deu para entender isso aí? Deu para entender a importância disso aí? E que você vai ter que fazer isso em condições que não são ideais? Quer dizer, a sociedade tal como ela existe hoje, ela não é ideal. Ela não é ideal porque você fundamentalmente existe e a sua vida está planejada em termos de aproveitamento profissional. Você cedo tem que escolher uma profissão, aquela profissão é completamente artificial. Ela existe para satisfazer necessidades materiais da sociedade. E você não sabe, ela é muito recente na história, ninguém sabe como ela se enquadra realmente na estrutura vital humana, então, toda e qualquer profissão moderna. Qual o papel disso aqui na existência humana? Sei lá, nem sei se tem algum. Ninguém sabe isso ainda. Então, entendeu? Faz muito pouco tempo que a gente inventou esses papéis. Eles vão ocupar cerca de metade do seu tempo, de 10 a 12 horas. Vão, acabou. Ferrou, está perdido. Talvez eles não sejam dotados de nenhum sentido. Então, a situação não é vantajosa. A situação é de muita desvantagem. O ponto de partida é de muita desvantagem. Tá? Mas você vai ter que dar um jeito. E o jeito que você pode fazer hoje é você fazer dos seus dias tarde e manhã, você começar a estabelecer o sentido da narrativa logo cedo e se cobrar o fechamento dele no final do dia, porque o percurso cotidiano não necessariamente corresponde a esse sentido. Professor, opa, tem até uma pergunta aqui, relativa a isso que o senhor comentou agora. O Felipe Correia pergunta: é imprescindível que o estudo seja pela manhã? E se o estudo de outras matérias, como latim ou literatura, por exemplo, seriam passos em direção à sabedoria, ou se eles são apenas um complemento que não substitui o estudo de filosofia ou política? por exemplo. Não substitui o estudo de filosofia, o que pode você entender o seguinte: não, preciso presença. Estudo tem quatro tipos de estudo, entendeu? Primeiro tipo de estudo é o seguinte: olha, primeiro tipo de estudo, aprenda a se comportar, né? Então, olha, aprende a não fazer cocô nas calças, aprende a comer direito. A primeira coisa que você tem que aprender, né? Certo? Daí você tem esse estudo seguinte: estudos que por si mesmos não são muito importantes, mas eles te dão habilidades que te permitem alcançar coisas importantes. Então, não, vou estudar latim. Você vai estudar latim por quê? Latim não é importante para a condição humana, em princípio, mas tem muitas coisas boas que você pode. Você vai aumentar o seu domínio da linguagem, aprendendo latim. Latim é uma língua mais sofisticada do que o português, mais rica. Então, você aumentou o domínio da linguagem. E tem muita coisa boa para estudar em latim. Então, você está. Esse é estudo para adquirir habilidades. Tá? Esse é o segundo tipo de estudo. O terceiro tipo de estudo é o seguinte: estudar coisas que são importantes. Importantes ou mais ou menos urgentes na sua vida. Tá? Então, por exemplo, você tem que ter alguma ideia, da situação política em que nos encontramos, porque ela é mais ou menos urgente. Mas você fala: não, eu não tenho interesse por assuntos de política. Bom, você não tem interesse por assuntos de política, meu filho, você vai se ferrar. Certo? Você tem que ter algum conhecimento disso. Você não precisa ser um profundo conhecedor de ciência política, mas você precisa ter uma ideia de onde você está. A mesma coisa de. Você não precisa ser um teólogo ou um confessor, mas você precisa ter uma ideia mais ou menos de quais são as regras reais da religião. Então, são estudos que são importantes. Quer dizer, o assunto tem uma certa urgência para você, independente das suas preferências. E tem, por fim, aquele estudo que é feito por fins puramente contemplativos ou intelectivos, porque você está estudando apenas para a satisfação da sua inteligência. Então, você vai precisar fazer todos esses tipos de estudos. Tá? E aí você alterna e balanceia. Você vai ter que ir criando uma fórmula. E como é que você faz para criar uma fórmula? Você faz o seguinte: experimenta o seguinte, experimenta. A cada dia eu estudo uma coisa. Ah, não funcionou, não estou aprendendo nada. Então, deixa eu experimentar. Eu fico uma semana estudando só a mesma coisa. Ah, eu faço um plano antecipado de quais são os assuntos. E daí você vai ver, você vai experimentando várias fórmulas até você ver qual que funciona em você, efetivamente. Aí é o seguinte: qual a fórmula particular que eu devo seguir? Pelos frutos conhecereis, filho. Eu não sei que tipo de bicho é você. Fora saber que você é um ser humano, tá? Eu não sei que tipo de bicho, que tipo de ser humano é você. Os seres humanos, eles são universos. Eles são quase, cada um deles é quase como uma espécie. Então você vai ter que achar a fórmula que funciona com mais frequência. Tenta um mês uma fórmula, daí você tenta outro mês outra fórmula, tenta outra, até que você, pelo fato de você estar fazendo todo dia e medindo os seus resultados todos os dias, você vai adquirindo competência para descobrir qual é a fórmula que funciona melhor. Se você não tem. Se você não estabelece no começo do dia, não precisa ser de manhã literalmente, mas é o seu começo de dia. Entendeu? Você tem que se propor o seu negócio quando você começa. Se você falar: não, eu não preciso fazer isso, eu vou passar o dia todo me massacrando num trabalho que não é, que é privado de sentido para mim, e aí quando eu chegar em casa, eu ainda vou ter o melhor das minhas energias para os meus estudos. Ah, duvido. Simplesmente duvido. Eu acho que era melhor você acordar uma ou duas horas antes, né? e pegar o mais fresco da sua energia, e você dá, aí você deu a narrativa, você deu o início da narrativa. Então, não é o dia no sentido solar, não é o dia do calendário, do relógio, certo? Mas é o seu dia real. Você acordou, acordou, vai lá, se lava, vai no banheiro, se lava, escova os dentes, vai, faz a sua oração, pedindo para Deus abençoar o dia, para ele te dirigir aquele dia, para que ele te guie, né? Para estabelecer um bom rumo. E aí, acabou a sua oração, o que que eu vou estudar hoje? Pode ser que já estava decidido no seu plano de estudo, não tem problema. Você vai ter que estudar todas essas coisas. Coisas para adquirir habilidades, coisas que você tem que estudar porque são importantes, e coisas que é para a satisfação da sua inteligência. E você vai ter que estudar outras mais, porque você vai estudar coisas que você precisa para o seu trabalho, coisas que você precisa para a sua casa. Você tem que estudar muito mais. Mas o importante é você ter que começar e ver o que que eu vou estudar agora para preencher essa medida da minha existência, que é conhecimento e sabedoria. O sentido de você começar com isso aí é justamente ela definir o eixo narrativo. Porque chega ao fim, a hora que não, agora eu vou apagar e eu não sei se eu vou acordar amanhã. Entenda bem o seguinte: quando a gente dorme, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Você veio do nada, você veio do pó e você voltará ao pó. Você veio da não. Um dia era, você era não consciência e talvez você volte à não consciência e não volte mais. Então, você entendeu? Todo dia é uma pequena. Toda noite é uma pequena morte. Todo sono é uma pequena morte. E se a sua narrativa não teve sentido até agora, ela não vai ter depois da morte, depois do sono. Não deixe para encontrar um sentido narrativo amanhã. Então, o ideal é que, olha só, você quer que isso aqui preencha a sua vida. E para preencher a sua vida, então tenta estabelecer esse rumo no começo e avaliar ele no final. Claro que você pode descobrir, olha, eu rendo mais se eu começo, se eu estudo, mas eu estudo só 1 hora de manhã. Ou só uns 40 minutos. E daí, quando eu chego em casa, eu estudo mais 1 hora, e depois de estudar mais essa 1 hora ou 2 horas, aí eu faço a avaliação do dia. Pode ser que você renda melhor assim. Ótimo, faça assim. Mas você estabeleceu esse eixo. Você tem que estabelecer esse propósito lá no comecinho, e você tem que engatar ele lá no comecinho do dia. Não quer dizer que o grosso da sua atividade intelectual vai estar lá no começo do dia. Não quer dizer que o mais substancial dela vai estar lá. Mas ela tem que. Você tem que engatar ela. Senão você vai passar o dia todo como uma barata tonta. Só tem peripécias, não tem. Né? Você é um coadjuvante da história de um outro. É isso que vai acontecer no curso do seu dia. Você será o coadjuvante da história dos outros. E se você for só o coadjuvante da história dos outros, você vai se sentir massacrado pela vida. E você vai, inevitavelmente, 6 meses depois, sabe o que aconteceu? Hoje você é um coadjuvante da história dos outros. Daqui a 6 meses, você sentirá profundamente no seu ser que as misérias da sua vida é culpa dos outros. É óbvio. Isso é uma conclusão lógica. Né? Da lógica existencial, da lógica da existência. Então, é muito importante que hoje você não seja um coadjuvante da vida dos outros, mas que você tenha uma narrativa vital. A vida é uma série de mudanças realizadas com um fim principal. Isso é vida. E a sua vida, você é um animal, a sua vida é vida de percepção. Se a sua vida de percepção não teve um eixo intencional, então não teve vida. Você não viveu hoje. Você brincou de casinha hoje. E alguém viveu para você. Como a gente só pode escolher um foco para a vida? É a abundância desse bem que nos permite adquirir, vamos dizer, um módico dos outros. Você, não, você adquiriu bastante conhecimento e agora as pessoas em torno de você querem que você ensine aquilo. Aí você ensina aquilo, aí elas te respeitam e elas até te pagam algum dinheirinho. E olha lá, os dois focos da vida, que são a dignidade e a honra, você ganha um pouco com a abundância do que você adquiriu não. E um pouco de dinheiro também. Deu para perceber como funciona? E ao mesmo tempo você está devolvendo ao mundo aquilo que você tirou dele. É uma espécie de justiça cósmica. Ensinar depois que você ficou anos aprendendo é uma espécie de justiça cósmica. Que você pode até tornar num ato de amor ao próximo. Pode até, opa, aproveitar ele e tornar num ato de amor ao próximo. E também é também um estágio do seu desenvolvimento. É bom para todo mundo. Se você sabe alguma coisa e tem pessoas em torno de você que querem saber e você começa a ensinar, é bom para todo mundo. Mas é muito importante que você faça primeiro, pelo menos, se apesar, não, olha, já faz 10 anos aqui, 15 anos aqui, eu tenho mais ou menos feito disso aqui, do estudo, do meu foco. Eu não tenho feito assim conscientemente, desse jeito exatamente técnico que o professor está falando. De dar uma narrativa, de medir a minha vida, chegar no final do dia e medir a minha vida por isso aqui. E dizer se foi um bom dia, se foi uma boa vida, se foi uma vida ruim, por esse critério. Isso é importante. Como a gente falou, você tem que terminar o seu dia e tem que ter sido uma bem-aventurança ou uma desventura. Tem que ter sido bem-aventurado ou desventurado. E você tem que saber. Porque se você não souber isso, você não está. Como ele falou, isso são características da nossa espécie. Você não está realizando a natureza da espécie. Então, é um dia em que você assim, passou num estado inferior do seu ser. Você não viveu. Então, é uma encarnação. É algo que vai ter que reencarnar. É um dia que vai ter que reencarnar em você. Num dia futuro. E daí você vai ter duas pessoas dentro de você para resolver. Duas vidas para resolver. E isso vai ser muito árduo. Que se acumula muito, isso se torna muito, muito, muito árduo. A ponto das pessoas terem vontade de desistir completamente da vida. Quando ainda são jovens, né? Você, não, o cliente está frustrado porque ele está com 75 anos e o corpo dele só incomoda ele. Não, não, não. O cara está com 25, 30 anos e ele não aguenta mais a vida. Então, isso é porque, não, meu filho, é porque ele está carregando muitas vidas não realizadas, muitas vidas frustradas, muitas vidas não completadas, sequer fracassadas, mas simplesmente não completadas. Então, é muito importante ele fazer isso. Então, ele, quer ensinar? Vai fazer isso uns 3 anos, primeiro. Assim, como régua cotidiana. Faça pelo menos 1 ano para ver. Faça 6 meses. Faça uma unidade simbólica básica. Para ver se isto dota a sua vida de sentido. Entendeu? Se isso dota a sua vida de sentido. Se você vê, não, agora eu vejo claramente que a minha vida, o normal, assim, você acertou o foco. Você fez de cada dia uma narrativa vital, real, que encontra a morte todas as noites. Você se encontra com a morte todas as noites. Mas aquela morte é com a consciência tranquila. Vivi uma vida hoje. Ou com a consciência penitente. Meu Deus, perdi uma vida hoje. Nossa, mas é uma consciência inteira diante de Deus. Você faz isso o tempo suficiente. E você está fazendo com o foco certo. É inevitável você olhar. Uma hora você vai olhar e falar: a minha vida está dotada desse sentido. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, o problema, o principal problema que você tinha com Deus, você descobre que não era um problema de Deus, não era um problema da conta de Deus. Era: ah, meu Deus, me diz o que fazer. Me diz o que o Senhor quer de mim. E Deus, sabe qual é a resposta de Deus? É o seguinte: o que que você tem para oferecer? Eu quero o que você tem. Por que ele nunca responde essa pergunta? Você já explicou, eu quero o que você tem. O que que você tem aí? Ah, eu não tenho nada. Bom, você não tem nada, então ele também não quer nada. Agora, você acha que ele vai comprar, ele vai querer de você uma coisa que você não tem? Mas que Deus é esse? Não é Deus, é o diabo. Ele vai falar: não, você tem nada para oferecer, não precisa me oferecer nada, não. Mas a sua vida é infeliz. A sua vida é infeliz por quê? Porque a sua vida é desventurada, uma desventura. Entendeu? Enquanto que, não, se você achou o foco e você faz, então, cada dia foi uma navegação numa direção, para alcançar um porto. E você avaliou: alcancei o porto, não alcancei o porto, alcancei o porto, alcancei o porto, alcancei o porto, não alcancei o porto. Então, a sua vida passa a ser bem-aventurada. É o começo como é que chama mesmo agora? É fogo passar o mês todo, semana toda sem falar português. Essa semana eu falei pouco português. Ela é bem-aventurada. Chega em algum lugar, a minha vida chega em algum lugar, a minha vida avança em alguma direção, a minha vida cresce em algum sentido. Então, aí você começa a ter algo. Ah, você começa a ter alguma coisa para oferecer a Deus. Entendeu? Você vira um verbo bitransitivo. O que que você vai servir para a igreja? Ah, tá bom. Eu acho que ainda é prematuro para essa pessoa querer servir a igreja, porque eu acho que ainda ela tem que atingir. Se ela quiser realmente ser de alguma utilidade para a igreja, ela tem que. Não basta que ela seja uma pessoa boa, ela precisa se tornar uma pessoa excelente. Mas uma pessoa excelente é assunto para a próxima aula. Para o pessoal ter a oportunidade de. Não, pelo menos um mês eu vou tentar praticar isso aqui. Todo dia. Tá? E a pessoa já tem uma avaliação de: ah, peraí, eu acho que esse negócio faz sentido. Então, só para a gente lembrar as outras claves, porque a gente falou só da clave do conhecimento e sabedoria, porque essa talvez é provavelmente a clave mais interessante para vocês, porque senão para que vocês estariam tendo essas aulas? Certo? Mas pode ser que a pessoa descubra: a minha clave é dignidade e honra. Então, dignidade e honra, meu filho, eu vou te ensinar como é que se obtém dignidade e honra. É a coisa mais simples do mundo. Libertando alguém de algum sofrimento. Todo mundo você liberta de um sofrimento, te honra. Então, o sujeito simplesmente: ah, minha clave é liberdade e honra. Tudo bem, então você acorda, você faz as suas necessidades, você se lava, você faz a sua oração, e aí você se pergunta: quais são os fracos e oprimidos que eu vou libertar hoje? Eu tenho que libertar alguém de algum sofrimento hoje, e não pode ser alguém do meu círculo de interesse. Ah, minha família. Não, eu vou libertar meu irmão, minha mãe. Né? libertar meus colegas de trabalho. Não, não, não. Tem que ser alguém fora do seu círculo de interesse. Tem que ser libertar desinteressadamente. Quem eu vou libertar do sofrimento hoje? É o condomínio? O que está faltando no condomínio do prédio? Que as pessoas não estão fazendo, que dá errado aqui no condomínio? O que dá errado na associação de bairro? O que dá errado? O que está faltando lá no orfanato, lá no hospital? Você tem que ir lá ajudar e libertar alguém de algum sofrimento objetivo. Você tem que se propor isso de manhã e chegar ao final do dia. Você fez alguma coisa nesse sentido? É muito simples. Dignidade e honra é muito simples. E se a pessoa, se a pessoa fizer isso, essa é a clave dela e ela fizer isso 3 anos, ela vai começar a adquirir uma certa abundância de dignidade e honra. E abundância de dignidade e honra é poder e influência. Entendeu? Posições de liderança que ela vai conquistando. Entendeu? A sociedade dispõe de mecanismos sociais, quer dizer, papéis, uma série de papéis. E existem alguns papéis sociais pelos quais você adquire poder. Certamente existe. Ou você entrar num partido, ou o que seja, a porcaria que seja. Certo? Existem papéis sociais pelos quais você adquire um poder, mas existe um método intrínseco, natural de obter poder. Libertar as pessoas é a origem de todo o poder natural. Entendeu? De todo o poder natural. Então você tem que começar por isso aí. E prosperidade e conforto é a mesma coisa. O sujeito tem que acordar, faz as necessidades dele, se lava, vai lá, faz a oração dele. Agora ele tem que se perguntar: o que que eu vou produzir de belo e valioso hoje? O que que eu vou criar de belo e valioso? Ah, não sei criar nada de belo e valioso. Você não sabe, então você está no estado de estudante. Para qualquer uma dessas tarefas, você pode estar no, desses focos, você pode estar no estado de estudante. De, putz, grilo, nem sei como é que se faz isso. Então você tem que estudar com alguém. É simples assim. Com quem está fazendo, com quem sabe. Então, cara, quero prosperidade, conforto e não sabe produzir nada de valioso. Então vai aprender a produzir qualquer coisa. Simples. Aprende a primeira coisa. A primeira hora do seu dia tem que ser aprender a fazer alguma coisa. Tá? Fazer alguma coisa que deixa um objeto que pode ser desejado mesmo quando você já não está mais trabalhando nele. Então, esse é um primeiro exercício. Quantos portugueses não ficaram ricos fazendo pão? Puta, eu não sei fazer nada. Deixa eu aprender a fazer pão. Pão é simples. Juntei o dinheiro com o pão, agora eu abro um posto de gasolina. Eu vendo gasolina porque gasolina é sempre valioso, as pessoas sempre precisam. Você entendeu? Não é muito difícil. Não, a vida não é um bicho de 7 cabeças. Mas o sujeito tem que escolher uma dessas claves e ele tem que aplicá-la consistentemente. Não adianta ele mudar de clave todo dia. Até porque não adianta ele mudar de clave todo dia? Porque você não vai se tornar competente em nenhuma das três se você mudar de clave todo dia. E lembra que nós temos estimativa. Então, tornar-se competente faz parte da nossa felicidade. A maior parte, a imensa maior parte dos artistas, ele está tentando sintetizar na pessoa dele dois focos: o foco do conhecimento e sabedoria e o foco da prosperidade e conforto. E é por isso que a maior parte dos artistas são pessoas desequilibradas. Reparem nisso, entendeu? Ele está tentando matar dois coelhos com uma cajadada só. É isso que ele está tentando fazer. Toda pessoa que é obsessivamente artista, ela acaba tentando fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E isso é muito difícil de fazer. Tá? É muito difícil. Então, a pessoa tem que entender, não, parece que eu tenho realmente uma vocação fundamentalmente artística. Então, é bem possível que você seja uma pessoa fundamentalmente desequilibrada. Tá? Quer dizer, você tem dois focos em você e os dois são mais ou menos igualmente fortes. E você não tem como você eliminar um, sacrificar um pelo outro. Então, sua vida já vai ser difícil. Vai ter que tomar muito, muito cuidado, porque a sua tendência é começar a encher a cara ou se encher de drogas. Tá? Porque essa é uma tensão muito difícil. Então, você tem que entender o quê? Você tem que entender que, olha só, como são duas coisas que você está tentando realizar ao mesmo tempo. Não, uma arte profunda, significativa, porque você tem alguma sensibilidade intelectiva, mas também você tem o gosto pela beleza, e pelo que é valioso. Então, são duas coisas. Você vai ter que entender o seguinte: vai demorar mais tempo para você se tornar realmente competente nisso. Se uma pessoa pode, como ele falou, olha, se você tem um desses três focos, em 3 anos você pode se tornar razoavelmente competente. Faça 3 anos, todo dia o mesmo foco, todo dia a régua. Em 3 anos você se tornou razoavelmente competente e pode se tornar mais ou menos autônomo, independente, interiormente independente, ter um senso interior de que aquilo é satisfatório, de que aquilo é o rumo da sua vida, entendeu? Mais ou menos 3 anos. O artista vai demorar uns 10. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Sua vida será, de início, mais frustrante do que a média. Porque está tentando a conciliação de dois focos. Não é à toa que em todas as sociedades, as pessoas de vocação artística eram, vocês estão mais ou menos no grau do mendigo para nós. Ah, você é pintor, você é ator, você é dramaturgo. Bom, você é palhaço de circo. Você está no nível do palhaço de circo para nós. Nós não podemos confiar muito em você. Todos os artistas, em geral, você não é uma pessoa lá muito confiável. Porque você tem dois focos e você é muito difícil equilibrá-los e conciliá-los, integrá-los numa personalidade. Tá? Precisa mais esforço, mais perseverança, mais paciência. Tá? E não se achar muito especial, porque todos eles também, porque eles têm dois focos, eles se acham muito especiais, eles acham que eles transcenderam a medida normal. Ah, as pessoas medíocres, elas têm no máximo um foco, nós temos dois. Tá? Então ele tem essa sensação meio megalômana, sempre também. Ah, e ele fica naquele conflito de fazer a sua arte e vender-se para o mundo. Olha só, essa coisa. Muito característica. É evidente que tem dois focos aí que é muito difícil você conciliar eles. Então, vai ser mais difícil. Uma arte é uma identidade profissional, não é uma identidade humana, entendeu? Adquirir conhecimento e sabedoria não é uma profissão, não existe uma profissão. Ninguém vai te pagar para adquirir conhecimento e sabedoria. Ninguém vai te pagar, né, para adquirir dignidade e honra, ninguém vai te pagar para adquirir conforto e prosperidade. Deu para entender? São coisas que você vai conquistar. Então, não são identidades profissionais. Existem inúmeras profissões associadas a elas e que podem conciliar-se com essas aspirações, mas elas não são identidades profissionais. Quando você fala, não, eu quero ser um pintor. Bom, isso é uma identidade profissional. O que geralmente está por trás disso, quando não é apenas uma tara, pode acontecer de ser apenas uma tara. Tudo que é bom a gente pode querer porque a gente é só tarado. Não é só porque a coisa é boa que é. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Pode ser que seja uma tara, e pode ser que, geralmente, né, é porque tem dois focos e você não consegue selecionar um deles. Então você tem uma identidade instável, que tende a oscilar de um para o outro, sem nunca definir-se. Então você vai ter que saber que, olha só, se esta é a sua identidade real, é possível que a sua identidade real tenha dois focos, realmente. É possível isso. Então, não, também não se recrimine por isso. Certo? Mas você vai ter que entender que, olha, isso aqui vai lidar mais, vai depender de mais esforço, vai demorar mais tempo para atingir uma solução real. Vai dar mais trabalho. Vai ter mais sofrimento aqui. De maneira geral, a gente tem os três focos na nossa cabeça, misturados um com o outro e mais ou menos na mesma medida. Então, todo mundo vai ter que fazer algum tipo de sacrifício para tornar-se alguma coisa. Todo mundo. Todos nós, né? Nós somos todos párias. Então, todo mundo vai ser um pouco doloroso, vai implicar um, olha, eu queria mesmo os três. Mas ela me explicou o seguinte: quer saber? É melhor entrar para o céu sem uma mão do que perder eles, entendeu? Então vai ser melhor você se tentar se esculpir de uma determinada maneira, mas pode chegar ao ponto em que você se esculpiu e não, olha, tem duas tendências dominantes, e eu vou ter que integrar as duas numa vida. Pode acontecer, certo? E pode acontecer de maneira absurdamente rara que você tenha as três. Mas isso é em nível, as três, num nível que você possa adquirir competência real nas três. Entendeu? Isso é, olha, vocês não têm ideia de como isso é raro. Não vá, é o que eu, então eu digo, dou o seguinte anúncio: não vá dormir hoje pensando que você será o próximo Salomão. Quer dizer, não, o foco dele era a sabedoria, mas ele tinha os três talentos assim, em altíssimo grau. Então você vai ser o cara mais sábio, você também vai ser o rei, né? E também vai ter 700 mulheres. Todos nós temos algumas dívidas para com as leis, né? E ele fez isso apenas como oferenda generosa. E isso aí, acho que o pessoal não entendeu quando meu pai propôs isso. Ele não propôs isso. Eu tenho uma ambição diplomática não realizada. Não, eu tenho. Eu posso fazer muito bem com isso. E teria saco de fazê-lo agora. Nessa circunstância, e também me traria uma alegria pelo resultado que trouxe, né, para a cidade. Você entendeu? Não é uma aspiração espiritual ou humana não realizada. Entendeu? É muito diferente, muito diferente. E eu sei que é difícil entender o que é isso aí. Mas isso aí não, isso aí é o seguinte: isso é, olha, superabundância da minha própria clave. Já estou feito, já estou, você entendeu? A vida dele já está feita. Você disse o seguinte: agora eu vou todo dia, só vou deitar na rede e levantar da rede para caçar ursos. A vida dele não será frustrada com isso, entendeu? Até por quê? Porque todo dia ele vai acordar e vão aparecer questões e verdades na cabeça dele, sem fazer esforço nenhum. Ele não precisa sentar para estudar mais. Entendeu? Essa é a diferença. É uma espécie de aposentadoria natural. Quer dizer, não, se a gente passa 40 anos, 50 anos vivendo no segundo uma clave. Chega uma hora seguinte, ela funciona sozinha em você. Ela falou assim, olha, todo dia, tudo que acontece, levanta, que interessantes questões intelectuais e estudo, de questões de conhecimento e sabedoria, você entendeu? Se o cachorro latiu, veja bem o sentido, vem sozinho. Entendeu? Aquela identidade já está cristalizada no sujeito. Então ele não vai sacrificá-la para ser embaixador. Não, olha, não há profissão. Não há, todas as profissões que podem impedi-lo de fazer isso são as que ele rejeita. São as que ele nem vai aceitar se oferecerem para ele. Né? Então ofereceram o ministério. Ele falou: não, o ministério eu não quero. Porque isso só vai me atrapalhar. Eu não vou fazer nada de bom lá, certo? Né? Então só vai me encher a paciência. Então não se trata de uma aspiração para realizar uma coisa num domínio que, porque não, a alma dele está incompleta. Não, é porque você já, porque, pelo contrário, porque já está completo. Então você está completo, sobrou o tempo. Ah, o que mais de bom eu posso fazer como por acréscimo para o meu próximo? É sério isso. Isso existe na vida humana. Existem vidas que são boas assim. Entendeu? Então, olha, eu sei que isso é tremendamente difícil, e deve ser. Não vou dizer que é uma frustração grande, mas ainda deve ser uma frustração ele fazer a proposta dessa e ver, puxa vida, ninguém entendeu isso humanamente, como o que eu estou propondo. Estão pensando que eu vou me rebaixar, ou que eu vou parar de fazer o que é importante para a minha vida. Escuta isso, eu já tenho 71 anos e eu estou vivendo a minha vida. Uma narrativa coerente, sei lá, desde os 15. Você acha que depois de 55 anos, a sua vida sendo uma narrativa coerente, você acha que você pode se enganar acerca do que você pode ou não fazer, do que você deve ou não fazer? Você pode se rebaixar nesse sentido? Ô, gente! Os próprios alunos e filhos espirituais não falam assim, puxa vida, vamos apoiar, mas entender que é o seguinte, não é uma coisa que ele está querendo, ou precisando, ou buscando. É uma coisa que ele está oferecendo! Ele está fazendo uma oferta. Essa é a coisa mais incrível do mundo. Que tudo hoje em dia é invertido. É que nem o sujeito que é o seguinte: não, eu vou servir a igreja. Daí o que que você faz? Ah, eu rezo, eu vou na missa, eu confesso. Isso não é servir a igreja, isso é a igreja que está te servindo, pô. Isso é um negócio que ela te deu. Então, ele está oferecendo um negócio, não pedindo um negócio. E ele está oferecendo na plena consciência de que ele sabe que isso não tem a menor possibilidade de desviá-lo do seu próprio rumo vital, do seu próprio sentido de existência, certo? E ainda tem a chance de fazer mais algum outro bem. Dá para entender a diferença? É sério mesmo. Não é que eu quero jogar confete, não. Você entendeu? Por isso eu falei, essa causa é um abraço de coração. Meu pai sabe o que ele pode fazer da vida. Porque a primeira coisa que eu pensei é isso. O pessoal vai pensar que ele está pedindo alguma coisa ou que ele está enganado acerca do que ele pode ou não fazer, do que ele deve ou não fazer. Não, não, ele sabe exatamente onde ele está já há bastante tempo, entendeu? Sobre a vida dele mesmo. Então, vamos começar a engatar a nossa vida, pôr a nossa vida num lugar, para que, quem sabe, daqui a 30 ou 40 anos, a gente também saiba onde a gente está. Então, olha só, se o sujeito quer muito ser um artista, ele tem que entender isso. Olha, tem duas coisas que vão te sabotar. Um, pode ser que você esteja realmente vocacionado para artista e quer dizer que tem focos heterogêneos na sua alma. Então, isso já é difícil, uma situação difícil de lidar. E pode ser que seja só uma tara. Som, um fetiche, um feitiço que você jogou em você mesmo. Então faça o seguinte: aprenda várias artes. E vamos ver como é que você desenvolve isso. Porque vai demorar muito. Como a gente falou, olha, vai demorar no mínimo, no mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, 5 anos para você ajustar essas questões. Provavelmente vai demorar 10. E só a partir daí você vai poder fazer alguma coisa realmente interessante em arte. Tá? Eu acho que é mais provável ser uma confusão da mente da pessoa. Não estou falando do caso particular, porque não estou fazendo um juízo concreto da pessoa que perguntou, porque eu não sei. Tá? Eu estou falando da experiência geral. No mínimo, no mínimo, tem esses dois focos em conflito. E você vai ter que aprender a lidar com os dois, e a conciliar os dois, e a crescer organicamente nos dois. E a fazer da sua vida narrativa coerente de uma coisa e a outra. Descobrir o que é belo e valioso e descobrir conhecimento e sabedoria alternadamente. Professor, o Pedro Alírio pergunta se o senhor poderia comentar outros exemplos e casos de vocações mistas que devem ser conciliadas. E eu até queria fazer um comentário. O seu pai sempre comenta que a intenção inicial dele era ser escritor. Ele sempre quis ser escritor. Só que o escritor tem um limite meio difuso entre o escritor que é artístico, digamos, o poeta e o intelectual propriamente, aquele que busca realmente a sabedoria e o conhecimento sapiencial. Olha só, exatamente. Ele começou, ele tinha. Não, eu quero ser um escritor. Mas ele foi gradativamente ali, indo, descobrindo essa dimensão do conhecimento e sabedoria. Então, foi um caso de. Não é um engano, porque não é totalmente um engano, porque ele é um grande escritor. Foi o caso de um acerto parcial que o conduziu a um acerto integral. Naquele hangout que o senhor teve com o Thales uma vez, o Thales, o Felipe Scagliuzzi também, vocês comentaram muito essa questão de pegar os talentos, inclinações e convertê-las em habilidades práticas e acumular ao longo de 5, 10, 15 anos uma série dessas habilidades em vários segmentos. Isso vai, tem tudo a ver com o que o senhor comentou hoje, né? Exatamente, olha só. Qualquer uma desses três focos, a competência neles envolve a aquisição de muitas habilidades. E mais ainda, por que você precisa adquirir muitas habilidades e habilidades diversas? Porque, como a gente falou, nós não somos seres humanos de raça, né? Nós não somos de raça, nós somos todos vira-lata. Isso quer dizer que eu vou ter que dar alguma vazão, ainda que eu encontre. Não, olha, me parece que o mais forte elemento em mim é esse aqui. e talvez eu consiga constituir uma identidade humana real baseada neste foco aqui. Eu tenho que dar alguma vazão aos outros, eu posso dar alguma vazão aos outros como adquirindo algumas habilidades análogas. Então, não nasci para prosperidade e conforto, mas eu sei desenhar bem. Ah, daí você resolve ali isso aqui. Você entendeu? Mas você sabe cantar, você sabe tocar o violão, você entendeu? Então, você dá uma certa vazão àquilo, suficiente, que resolve ou fecha aquele problema, e isso te permite efetivamente realizar um foco. Fora o elemento formativo humano. Ah, aquilo te deu. Sensibilidade estética é necessária para todo mundo, alguma sensibilidade estética. Claro, você não precisa ser excelente na coisa. Não precisa ter toda do mundo, mas alguma você precisa ter. Entendeu? Todo mundo é ser humano. Ninguém é um tipo. Mesmo os bichos de raça, né? Mesmo os seres humanos de raça, eles têm que realizar essas outras dimensões, ao menos simbolicamente. Então você realiza assim. Você vai lá e você, uma vez por semana, uma vez por mês, você vai lá e você faz alguma coisa pelos órfãos, ou você faz alguma coisa pelos doentes, ou você faz alguma coisa pelos famintos, né? E você ajuda ali. Então, isso deu um pouco de vazão a essa dimensão. Não é que esse é o foco da sua vida, ou que você até, nem que você pode fazer dele o foco. Talvez você não seja capaz de fazer dele o foco. Mas alguma coisa você vai ter que resolver ali, você vai ter que fechar ali. Então, um outro caso é não tão instável quanto o do artista, né? É o das ordens religiosas ativas. Tem um elemento aqui de conhecimento e sabedoria e tem um elemento de dignidade e honra. Você vai lá cuidar dos doentes, mas você sacrifica o poder e influência que isso poderia comprar para viver uma vida modesta e de oração e de interioridade. Então, ali é um caso também. É possível que tenha esses dois focos estejam mais ou menos igualmente presentes na alma daquela pessoa. Ou dos empresários. Os empresários, olha, tem um pouco de dignidade e honra e um pouco de prosperidade e conforto aqui. Tem um negócio de pensar a sua empresa como a sua mini sociedade que você rege, você tem que beneficiar aqueles caras e eles têm que ter uma vida boa e a gente faz mas tudo isso aqui é para fazer um produto legal, que é para vender para uma outra comunidade. Então, ali tem dois focos também. O sujeito que é bom empresário, bom empreendedor, bom executivo, geralmente tem alguma coisa dos dois. Então, existem várias combinações possíveis. Certo? E ninguém, mas o importante não é isso. O importante não é o sujeito achar uma profissão que seja análoga ou que dê vazão a um foco. Não. Primeiro você tem que criar um foco e fazer dele a sua narrativa cotidiana. Esse é o elemento fundamental, crucial. Porque é isso que vai te permitir, no curso dos anos, ir gradativamente alinhando a sua profissão ao seu foco. O sentido da sua vida é que será uma força gravitacional, exercerá força gravitacional sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho. Quanto mais você está nesse foco aqui, e ele é a sua narrativa cotidiana, o sentido efetivo, de cada vida que você vive. As sucessivas escolhas profissionais que vão aparecendo para você no curso da vida vão sendo determinadas por esse foco. E você pode começar lá aos 15 ou aos 20, né, fazendo qualquer trabalho, e 10 ou 15 anos depois o seu trabalho vai estar mais ou menos alinhado com o seu foco. Então, não tente procurar a profissão que corresponde a um foco que você ainda não descobriu. Não, que trabalho deve fazer? O que você já está fazendo? Não está fazendo nenhum? Então, o primeiro, abre o jornal e pega qualquer trabalho. Pelo amor de Deus. E começa a fazer uma narrativa consistente da sua vida e ver onde que você descobre uma que você pode fazer e que você consegue ir criando cada vez mais competência. E aí sim você vai nas alternativas profissionais que te aparecem efetivamente, escolhendo as que favorecem a sua narrativa. Dá uma olhada se tem um histórico mais ou menos consistente na sua família. Porque isso pode indicar alguma coisa sobre você. Isso provavelmente indica alguma coisa sobre você. Mas como a gente tem séculos ou até milênios de casamentos desordenados, é possível também que tenha se encarnado em você, né, um potencial justamente suprimido nas últimas três, quatro, cinco gerações, e que tenha se acumulado, essa é uma tensão que tenha se acumulado toda em você. Então é possível que você seja um cara muito diferente. É possível, não é um fenômeno completamente excepcional nos dias de hoje. Né? Seria um fenômeno excepcional no século XII. Muito raro acontecer. Né? Porque todo mundo era mais ou menos bicho de raça, todo mundo casava dentro das suas profissões muito tempo. Mas hoje não é um fenômeno tão excepcional assim, eu diria que acontece com uma porção significativa de pessoas. A gente pode dizer que um dos problemas hoje é o fato que a pessoa está com muito. Ela confundir tudo isso que a gente está falando aqui com um outro problema que o ser humano tem, que é o problema de eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso de sucesso. E isso cai sobre os ombros da pessoa desde muito pequenininho. Tá? E isso aí isso é uma doença mental dos nossos tempos. Entendeu? É uma doença mental.